Chiquita bacana lá da Martinica, se veste com uma casca de banana nanica. Chiquita bacana lá da Martinica, se veste com uma casca de banana nanica. Não usa vestido, não usa calção, inverno pra ela é pleno verão. Existencialista com toda razão, só faz o que manda o seu coração. Oi! Chiquita bacana lá da Martinica, se veste com uma casca de banana nanica. Chiquita bacana lá da Martinica, se veste com uma casca de banana nanica. Você notou que eu estou tão diferente? Você notou que eu estou tão diferente? A água lava, lava, lava tudo. A água só não lava a língua dessa gente. Você notou que eu estou tão diferente? Você notou que eu estou tão diferente? A água lava, lava, lava tudo. A água só não lava a língua dessa gente. Já vieram me contar que lhe viram por aí em lugar tão diferente. A água lava, lava, lava tudo. A água só não lava a língua dessa gente. Você notou que eu estou tão diferente? Você notou que eu estou tão diferente? A água lava, lava, lava tudo. A água só não lava a língua dessa gente. Cai. Menina, vai, com jeito vai, se não cria, a casa cai. Se alguém te convidar pra tomar banho em Paquetá, pra piquenique na Barra da Tijuca, ou pra fazer um programa no Juá, menina, vai. Esse moço que está no salão brincando com um pó de mico no bolso, vem cá. Três dias sem parar, oi. Tomara que chova, três dias sem parar. A minha grande mágoa é lá em casa não ter água e eu preciso me lavar, oi. Tomara que chova, três dias sem parar. Tomara que chova, três dias sem parar. A minha grande mágoa é lá em casa não ter água e eu preciso me lavar. De promessa eu ando cheia, quando conto a minha vida ninguém quer acreditar. Trabalho não me cansa, que me cansa é pensar que lá em casa não tem água nem pra cozinhar. Oi, tomara que chova, três dias sem parar. Oi, tomara que chova, três dias sem parar. Se a canoa não virar, chega depois do sol raiar.